Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Todos os caminhos vão dar à Piedade. É esta a manchete do semanário Linhas de Elvas, que esta semana fica marcada pelo início das festividades do São Mateus. Nesta edição mostramos vários pontos de interesse e novidades relativamente ao certame, desde uma carrinha ponteforma que virou um bar com cabine de DJ. As diversões são grande parte do sumo da festa. Este ano está presente uma casa temática baseada nos Piratas das Caraíbas. Quanto aos feirantes, muitos apostam na loiça, artigos muito procurados pelo cliente espanhol e atualmente, inclusive, pelos próprios portugueses. Ceia da Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, refere que o São Mateus é um fator de atração. Quem também está em festa são os calouros da secundária Dom Sancho II. Estes alunos deram início esta semana a uma das fases mais importantes do ensino obrigatório. A recepção é feita com a tradicional farinha, caras pintadas e ovos na cabeça. Um ritual que promove a integração dos alunos dentro da comunidade escolar. Com outra maturidade, idosos e reformados do Conselho de Elvas celebraram a idade no Centro de Negócios Transfronteiriço. O mega almoço, denominado Festival da Idade de Ouro, encheu o espaço onde foi complementado com atividades musicais e baile. Em Évora, as instalações do CCDR Alentejo receberam a sessão de trabalho do Plano Nacional de Investimentos para o Alentejo 2030. Mobilidade, transportes, ambiente e energia foram temas em cima da mesa. O secretário de Estado, Guilherme de Oliveira Martins, refere que estas sessões são importantes, pois agora se dá voz a entidades regionais que estarão presentes no Conselho de Apreciação do Plano, juntamente com a equipa de engenheiros. Ricardo Pinheiro esteve presente na reunião com o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. O dirigente salientou a questão da barragem do Pisão, onde há um desejo de há vários anos de realizar ali um projeto semelhante com o do Alqueva. Ricardo Pinheiro também falou na educação, onde referiu que é importante integrar os cursos lecionados no Alentejo com a própria região, de forma a lutar contra a desertificação e a dar espaço para os jovens criarem riqueza neste ponto do país. E por falar em riqueza, a Câmara de Elvas amealhou 3,4 milhões de euros com a venda da herdade de Dom João. Este terreno foi adquirido pela Sociedade Agropecuária Caldeirinha, que se dedica à criação de bovinos para a produção de leite. E dentro da agricultura, em Porto Alegre decorreu a nova edição da Festa Agrícola. O certame foi dedicado à agropecuária com várias atividades, workshops e exposições. Firmelinda Carvalho, presidente da Associação de Agricultores do Distrito de Porto Alegre, apontou que a feira está viva e com força, sendo necessário melhorar de ano para ano. No que toca a ocorrências, a semana ficou marcada por um despiste que causou dois feridos leves na Estrada Nacional 373. Em um outro assunto, um jovem de 18 anos esfaqueou um colega de 16. O caso aconteceu na secundária de Ponte de Sor. O agressor foi detido e presente a tribunal. A vítima foi levada para o Hospital de Abrantes. Estes são os destaques do jornal Linhas de Elvas. Resta de uma semana e votos de um bom São Mateus. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Vamos então para os destaques desta semana no Diário do Sul. PJ abriu 48 inquéritos no Alentejo por violência sobre crianças. Os três distritos alentejanos somam um total de 48 inquéritos abertos relativos a casos de violência sobre menores nos primeiros 6 meses do ano. A maioria das crianças são vítimas de crimes sexuais. As estatísticas retratam uma subida na região face ao mesmo período do ano passado, quando deram entrada nas forças de segurança 43 processos. Os números são revelados pela Polícia Judiciária, que neste primeiro semestre investigou crimes associados ao abuso sexual, lenocínio, pornografia, prostituição ou violação. Os dados disponíveis dizem que mais de metade dos crimes são cometidos sobre menores, tendo sido já realizadas várias detenções. Pais de alunos fecharam a cadeado os portões da Escola Básica de Aguiar, no Conselho de Viana do Alentejo, no protesto contra a existência de apenas uma turma mista. Estela Pão Mole foi a organizadora do grupo e disse à agência Lusa que os pais estão contra a abertura de uma turma com apenas um professor. Uma fonte da GNR confirmou que militares da Força de Segurança foram chamados à Escola de Aguiar para permitir a abertura dos portões. Os jovens mestres chocalheiros Guilherme Maia e Francisco Cardoso são o garante da continuidade da arte chocalheira e da passagem do testemunho do conhecimento e do saber para as gerações futuras. Proprietários da fábrica Chocalhos Pardalinha em Alcáçovas têm para si como missão a defesa e a revitalidade desta arte classificada pela Unesco, que não bastando o selo, é necessária uma dedicação constante na sua promoção. Falta de alojamento local e preços exorbitantes serviram de pretexto para os estudantes se manifestarem contra a atual situação que se passa na cidade de Évora. A manifestação decorreu no dia 20 de setembro na Praça do Sertório, em frente à Câmara Municipal. João Ricardo, estudante de Geografia, vive há 4 anos em Évora e explica que quando veio para a cidade era mais fácil arranjar quartos com preços acessíveis. Uma das questões que leva a que todo este processo seja mais difícil é o facto do ruído à noite e das festas que muitos jovens fazem. João Ricardo refere que é normal tudo isso acontecer, uma vez que se vive numa cidade universitária. Mas se numa cidade universitária existem pessoas com facilidade em encontrar quartos, existem também outras pessoas que têm uma enorme dificuldade em encontrá-los. E Madalena Alcaide é uma das recentes caloiras sem casa que de momento vive com uma amiga. A estudante afirma que até agora não encontrou casa porque tudo o que vê é demasiado caro e sem condições. Foi este o motivo que levou Miguel Luís, vice-presidente da Associação Académica da Universidade de Évora, a reunir vários estudantes para entregarem pessoalmente ao Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, possíveis soluções e medidas a tomar no que diz respeito ao alojamento local. O Presidente da Câmara afirmou que a autarquia realmente necessita de uma política educativa que olhe para este problema e consiga ter recursos suficientes para responder a esta situação. E foram os destaques desta semana no Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.